Fortaleza São Jorge da Mina, integrada hoje na cidade de Elmina, no Gana, foi a mais importante fortificação feita pelos portugueses durante o século XV. Esta área da costa da Guiné era ponto de passagem dos navegadores lusitanos, ainda em tempo de contrato de exploração celebrado em 1469 entre a coroa portuguesa e o navegador e comerciante Fernão Gomes, um dos homens mais ricos do seu tempo. O estabelecimento permanente neste território africano foi determinado por Dom João II para aí ter um apoio não só para as navegações para a África Austral, como sobretudo para o comércio de ouro que aí chegava vindo do Sudão. Este comércio veio proporcionar a Portugal lucros que permitiram financiar a continuação das nossas explorações marítimas. Segundo o cronista Rui de Pina, para a construção da Fortaleza São Jorge da Mina, partiu de Lisboa a 12 de dezembro de 1481, uma frota comandada por Diogo de Azambuja, com cerca de 600 homens, entre mestres construtores, pedreiros e carpinteiros. As obras tiveram início a 21 de janeiro de 1482 e, em 20 dias, foram erguidas a torre, a cerca e as paredes de algumas casas do interior, ritmo muito elevado que causaria várias baixas entre os portugueses. Para lá do cabo não, limite da criação. lugar das trevas onde não foi moro nem cristão. Vou rumar ao turbilhão de brumas e macarelos. Passá-lo é minha missão, já me encomendei aos céus. Para lá do cabo não, vou e voltarei ou não, vou e voltarei ou não. Passo, passei muitas léguas com o deserto a par. Anotei ventos e águas na carta de marear. Até que surgiu outro cabo bramindo como um trovão. Os principais responsáveis pela empreitada inicial da edificação da Fortaleza São Jorge da Mina foram o mestre de pedraria Luís Afonso e o mestre de carpintaria Diogo Pires. Primeiramente chamada de Castelo de São Jorge da Mina ou Castelo da Mina ou ainda Feitoria da Mina, passaria a designar-se Fortaleza de São Jorge da Mina, Fortaleza da Mina ou simplesmente Mina. Este empreendimento foi considerado a mais antiga fortificação europeia ao sul do deserto do Saara. A fortaleza da mina foi ao longo dos tempos alvo de vários ataques de corsários. Após 150 anos de domínio português, em pleno período de dominação filipina no nosso país, seria conquistada pelos holandeses em 1637, os quais procederiam a várias obras de reforço e ampliação. Em 1863, a fortaleza cairia para o domínio britânico. Atualmente, a antiga fortaleza lusa de São Jorge da Mina, integrada em território ganês, foi declarada Património Mundial pela Unesco, tendo vindo a receber sucessivamente obras de conservação e restauro pelo governo do Ghana. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Canivete passa em na pica fa quangago saia me que monimete bola mo di panca me da sublime mo por e pamba com era pamba saia me que monimete bola mo di panca me que para mo che saia me na de pamba pe yo saia me que monimete bola mo di panca me miro que te miro mo con el canje me miro saia me Mino que te mino mago que no cante que me oye. Ay ame que mande, toca moni pampa. Eso es de manda ni de bajo ni papa gallo. Ay ame que mande, toca moni pampa. Ay amaga que amas que la ya de manda. Ay ame que mande, toca moni pampa. Mino que te mino mago que no cante que me oye. Ay ame